Eu vou conversar agora por telefone com ele, que é presidente da Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e Telecomunicações, Rede Telesul, Rosauro Bareta. Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí, Guilherme, aos ouvintes da rádio? Vamos falar um pouquinho sobre um evento que começa, né, daqui a pouco aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu recebendo o chamado e-Business 2019? Isso mesmo, é. A gente sempre faz o evento da associação aqui em Foz do Iguaçu, já é tradicional, todo ano. E esse ano começa hoje, né? Hoje e amanhã o evento. Ele é um evento direcionado às empresas prestadoras de serviços de internet, né? Aos provedores regionais. E vamos estar aqui com muitas novidades, aí, trazendo os palestrantes e fornecedores que vão ajudar a trazer mais informações aos nossos associados e aos provedores em geral. E esse evento ele acontece no Hotel Golden Park Internacional, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Além das palestras, né, da presença de especialistas, tem também uma área ali com 70 expositores? Isso mesmo. Hoje nós temos as grandes marcas, né, tipo a Cisco, a Furukawa, as grandes marcas que trazem as soluções, as inovações para o nosso mercado. Ou seja, hoje quando se fala de internet, de qual que é a internet mais rápida do mundo, se fala Estados Unidos, Japão, enfim. E existem fornecedores que têm presença no Brasil, que são originários desses lugares, né, que é o berço da tecnologia. Então, tudo hoje o que se pesquisa, que se desenvolve, se foca em ter a internet por fibra ótica, como o meio mais rápido e mais seguro para se utilizar a internet. E os provedores hoje no Paraná são líderes do mercado nesse serviço de acesso à internet por fibra ótica. E tem também um assunto que preocupa bastante vocês aqui, que eu vejo que já é assunto, né, de uma das primeiras palestras aí da programação, que tem a ver com a questão de segurança, né, que tem aqui até o título Ataque ao ISP, né, ao provedor, como se preparar para o inevitável. Segurança hoje é um dos assuntos chaves aí no que diz respeito à prestação de serviço na internet? Sim, também é um assunto chave, visto que cada dia mais hoje nós temos ataques acontecendo. Ou seja, a todo momento existem ataques acontecendo, alguns de escala menor, outros de escala maior e às vezes temos até ataques de escala global. E o provedor, né, as empresas que fornecem internet, eles têm que se proteger para eles não serem atacados e também eles conseguiram ajudar na proteção dos usuários. Né? Então, em algumas questões, um usuário, né, um cliente de um provedor pode estar até sendo atacado e o provedor vai estar filtrando o usuário, nem percebe que ele poderia ser uma vítima que está sendo evitada. Então, esse é um trabalho, uma preocupação que nós temos de ajudar os nossos associados a cada dia eles ter um know-how melhor para que eles consigam oferecer um serviço melhor para o cliente e também com qualidade, com esse tipo de proteções aí, evitando qualquer ato indesejado, né? E além de discussões técnicas, eu vejo também que vocês vão receber aqui, né, um palestrante aí bastante conhecido do público, que é o jornalista Alexandre Garcia. Ele vai falar amanhã à tarde sobre oportunidades e tendências na área? Isso mesmo. Como os provedores regionais, eles têm que aproveitar oportunidades rápido e a cada dia que passa, né, ou seja, aí nos últimos anos, as mudanças e as transformações estão mais rápidas. Né? Antigamente, você tinha uma transformação em alguns anos, agora você tem transformações a cada ano e a cada mês, dependendo da área, logicamente. E a gente está trazendo o Alexandre justamente para ele dar essa visão de como ele tem visto assim, o Brasil se situando nisso com relação ao mundo e o que está acontecendo aí, como que ele acha que a economia em tese deve caminhar aí no Brasil aí nos próximos meses e anos. E também, para quem está nos ouvindo agora, tem interesse em participar aí dessas discussões, em saber mais a respeito de todos os assuntos, né, que estarão tratados aí no e-Business 2019 aqui em Foz do Iguaçu. É possível ainda fazer inscrições? Como é que está funcionando essa parte? Sim, é possível fazer inscrições. A gente tem ainda algumas vagas, né? A gente até superou em mais de 50% as inscrições do ano passado. Então, aí devemos ter um público superior a mais de 1.000 pessoas. Né? E quando a gente fala 1.000 pessoas, pode ser pouco ou muito, né? Mas quando a gente fala de um público seleto, de empresários, de empreendedores que estão focados no seu negócio, em criar o seu negócio, é um número bastante expressivo, né? Pois é, expressivo realmente, né? Enfim, Foz do Iguaçu. Até o motivo de vocês fazerem aqui em Foz do Iguaçu tem a ver com a questão até da própria estrutura da cidade, das redes de tecnologia, então, que existem também aqui em Foz do Iguaçu. O que leva vocês aí a fazerem todos os anos esse evento aqui na cidade? A área de Telesul, hoje, ela tem como foco as bandeiras do Estado do Paraná, né? Então, hoje a Rede Telefônica se coloca como Associação dos Provedores de Internet do Estado do Paraná. E dentro do Paraná existem vários lugares que poderiam ser feitos. Mas a gente opta por Foz do Iguaçu, porque é uma cidade maravilhosa, né? E tem um atrativo turístico muito grande, né? A estrutura da cidade é excelente. E como o nosso evento, a gente procura fazer ele voltado um pouco para que o provedor, né? Geralmente são empresas pequenas que trabalham a pessoa e geralmente é a esposa, né? Ou seja, trabalha a família na empresa. A gente procura fazer um evento com mais assim uma linha familiar, né? Então que ele venha, ele possa confraternizar com os amigos dele, com os fornecedores, criar um relacionamento e também ele já aproveitar e curtir a cidade e a região, né? Conversei aqui na programação da RCI com o Rosauro Barreto, ele que é presidente da Rede Telesul, né, que organiza o e-Business 2019 aqui em Foz do Iguaçu. Abertura daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, ali no hotel Golden Park Internacional Foz. Rosauro, muito obrigado pela participação aqui nas ondas da RCI. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e o convite e um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigado.